numa rosa de jasmim. Pense num pedaço de mulher. Pense numa pele de cedim. Pense a gostosura que ela é. Pense numa morena arrumada. Boa para ser amada, pra te matar de tesão. Mas também pense numa mulher traiçoeira, vagabunda desordeira, pra brincar com o coração. Pense numa mulher objeto, que não tem o canto certo pra deixar seu coração. Mas também pense numa mulher mediana, só quer a sua cama, o dinheiro, a atração. Ela quer o meu dinheiro e eu quero seu coração. Vamos ver quem é mais nosso interesse, a paixão. Mas se acaso eu perder, o dinheiro eu como corpo, depois ganho o coração. Ela quer o meu dinheiro, eu quero seu coração. Vamos ver quem é mais nosso interesse, a paixão. Mas se acaso eu perder, o dinheiro eu como corpo, depois ganho o coração. É a bomba do forró! Ao vivo! Pense numa rosa de jasmim. Pense num pedaço de mulher. Pense numa pele de cetim. Pense a gostosura que ela é. Pense numa morena arrumada, boa para ser amada, pra te matar de tesão. Mas também pense numa mulher traiçoeira, vagabunda desordeira, pra brincar com o coração. Pense numa mulher objeto, que não tem o canto certo pra deixar seu coração. Mas também pense numa mulher liviana, só quer a sua cama, o dinheiro, a atração. Ela quer o meu dinheiro e eu quero o seu coração. Vamos ver quem é mais forte, o interesse, a paixão. Mas se acaso eu perder, o dinheiro eu vou pro corpo, depois ganho o coração. Ela quer o meu dinheiro e eu quero o seu coração. Vamos ver quem é mais forte, o interesse, a paixão. Mas se acaso eu perder, o dinheiro eu vou pro corpo, depois ganho o coração. Aí, Safesso, fala íntima. Alô, Tiziano, da Avenida Comercial de Mel. Vamos embora. Ela quer o meu dinheiro e eu quero o seu coração. Vamos ver quem é mais forte, o interesse, a paixão. Mas se acaso eu perder, o dinheiro eu como o corpo, depois ganho o coração. Ela quer o meu dinheiro e eu quero o seu coração. Vamos ver quem é mais forte, o interesse, a paixão. Mas se acaso eu perder, o dinheiro eu como o corpo, depois ganho o coração. Ela quer o meu dinheiro, eu quero o seu coração. Quem é mais forte, o interesse, a paixão. Mas se acaso eu perder, o dinheiro eu como o corpo, depois ganho o coração. Puxou, Valha Rodrigues. É a fama do forró, ao vivo. JK Veículos, Raíssa Fashion, alô Dona Zé. Se a casa não cair, a gente casa. Mas se nós dois não casar, a casa cai. Se a casa não cair, a gente casa. Mas se nós dois não casar, a casa cai. Construí um casarão só pra nós dois morar nela. Coloquei porta e janela, telefone no bar. Comprei até um telão pra gente ver a novela. Mas sem você dentro dela, eu derrubo a confusão. Se a casa não cair, a gente casa. Se o Carlos Nassa não casar, a casa cai. Se a casa não cair, a gente casa. Se o Carlos Nassa não casar, a casa cai. Se você me enganar ou alguém me trair, eu vou ter que demolir esse nessa casa não. E ali a camação vai ter você dentro dela. Se nós dois não morar nela, eu derrubo a construção. Se a casa não cair, a gente casa. Mas se nós dois não gozar, a casa cai. Se a casa não cair, a gente casa. Se o Andrezinho não casar, a casa cai. Carlos Nassau, chibateiro do forró. Alô, meu amigo Chocolate! Segura Fortaleza! Vamos nós, hein? Alô, interior do estado, essa é a bomba do forró. Se a casa não cair, a gente casa. Mas vai não casar, a casa cai. Se a casa não cair, a gente casa. Mas se nada não casa, a casa cai. Construir um casarão pra nós dois morar nela. Coloquei porta e janela, interfone no quartão. Comprei até um telão pra gente ver a novela. Mas sem você dentro dela, eu derrubo a construção. Se a casa não cair, a gente casa. Se o brito não casa, a casa cai. Se a casa não cair, a gente casa. Se o pimenta não casa, a casa cai. Construir um casarão só pra nós dois morar nela. Coloquei um porta e janela, e desmonte no balcão. Comprei até um telão pra gente ver a novela. Mas sem você dentro dela, eu derrubo a construção. Se a casa não cair, a gente casa. Se nós dois não vai casar, a casa cai. Se a casa não cair, a gente casa. Se o Bolinha não casar, a casa cai. Se você me enganar, o outro que me daí, eu vou ter que demolir esse baixo casarão. Dia a dia cama só, sem ter você dentro dela. Se nós dois não morar nela, eu derrubo a construção. Se a Lonaça, se a casa não cair, hein? A gente casa. Se o Andrezinho não casar, a casa cai. Se a casa não cair, a gente casa. Se o Carlos Nacional casar, a casa cai. Vamos lá! Essa é a bomba do forró. O Rosé que se garante. Dança com a bomba do forró. Segura o Caquinha. Está sofrendo como eu. Será, será meu bem, será meu Deus que esqueceu. Vem que sem o apague dos teus traços fico só. Ai, é uma loucura, eu não me acho. Deu um nó. É amor, é saudade de você. É vontade de te ver, meu amor. Estado Ceará, compadre. Breve em Fortaleza. Essa é a bomba do porró e até o cimadeiro da Silvânia. Vem que serva a vaga dos teus braços e função. Ai, é uma loucura, eu não me acho. Deu um nó. É amor, é saudade de você. É vontade de te ver. Meu amor. Chega pra toda a mão, manda bem. amigos. Um gel por atrás da puxa. Acerca do meu lado. Ela me fez um sozinho. Preparando o barato. Eu caí bem direitinho. E a cabeça poder dar conta. Como é que aconteceu com a juta? Pra chegar na teta da mão. Maluca, vem toda maluca. Pra chegar na casa da mão, na querida da marica. Essa é a bomba do forró. Dias 12, 13 e 14 de abril. Brasil. O primeiro desde o morde. Entra no suoga. A apresentação do bebê Guto Moda. Cali Guto. Eita, Salemis. Alô, Fernando. É o motorista que corre com mais de 200 por hora, viu? Essa é a cara do Poseidon. Meu amigo Val, eu descendo aqui, eu quero agarrar aquela cima. Aí sai bem coladinho. custa caro ser feliz. E o preço é duro, saber que te perdi. Não foi o mal pior, pior foi descobrir que outro é igual, não há. Vamos nós! Mas é melhor ter. Eu sou eterno apaixonado. E não poder amar. Linda, gostosa, na verdade. Se onde estiver, eu terei você. Gostosas, sempre ao meu lado. Mas é melhor querer e depois perder. E nunca ter amado. Esteja onde estiver, eu terei você. Sempre ao meu lado. Porque amar assim poderia viver. Porque o amor em mim. Alô, Marquinhos do Brasil do Forró. Isso é melhor querer e depois perder. Arriba, arriba. E nunca ter amado. Ô, Forroça. Esteja onde estiver, terei você. Ao vivo. Sempre ao meu lado. Mas é melhor querer e depois perder. Que nunca ter amado. Aí é. Esteja onde estiver, terei você. Sempre ao meu lado. E o que? Sei que vai voltar. Vamos nós! Alô, Chocolate! E o Chibatendo do Forró Calonaça! De Fortaleza pra todo o Brasil. Sigo no Caquiá. Meu coração bate mais que uma gazela. Na velha o peito não se cansa de gostar. Meus olhos tristes são portas e janela. Não matraca na entramela que peça dela entrar. Eu gosto dela na mais jeito que de jeito. Ela mora no meu peito e mora no meu coração. Ela é meu tudo, minha rima, minha vida, minha musa preferida, meu shot, meu Bahia. Vamos nós! Tanto amor, tanto querer. Não me existe modo da maneira de dizer. Não há você ser minha, não me existe sem você. Pata a mulher! Pata a mulher, pata a mulher. Meu coração bate mais que uma gazela. Meu velho peito não se cansa de gostar. Meus olhos tristes são portas e janela. Na mão branca nem tramela que peça da letra. Vai gostosa, tá mexendo, vai. Eu gosto dela não mais jeito que de jeito. Ela mora no meu peito e mora no meu coração. Ela é meu tudo, minha rima, minha vida, minha musa preferida, meu shot, meu Bahia. Minha rima, minha musa preferida, meu shot, meu Bahia. Tanto amor, tanto querer. Não me existe modo na maneira de dizer. Não há você sem mim, eu não existo sem você. Não existe modo na maneira de dizer. Não há você sem mim, eu não existo sem você. Pada muta, pada muta, pada muta. Alô, Manuel de Oroz e Sérgio Moura, do Retiro, duas mercadorias. Tanto amor, tanto querer, não me existe modo da mão. maneira de dizer: não há você sem mim, eu não existo sem você. Existe uma maneira de dizer: não há você sem mim, eu não existo sem você. Pada muta, pada muta, pada muta, pada muta, pada muta, pada muta. A prostituição de criança pela rua e a guerra pelo mundo. E eu a me pergunta: onde é que é Andrezinho que vai parar? Fica meu amigo quando a gente vai vencer. E é verdade ter os erros do passado, de ter uma nação com mundo sem bandeira, falando a mesma língua, tendo a mesma bandeira. Canta meu amigo que a gente vai se envergonhar. Onde é que é que esse mundo vai parar? Diga meu amigo onde fica o paraíso, que tudo é belo, lindo e maravilhoso, que o povo é feliz, tão rico e alimentado, e o zero vive bem, todo mundo perfumado, e lá não tem gente seca para trabalhar. Onde é que é que esse mundo vai parar? Você não vai ficar aí parado? Nossa, meu amor, é a nossa voz, fazer o mundo novo esquecendo o passado. Eu não consigo dormir sossegado, se tem gente com fome, com frio, sem nada, e outros com mundo, com tudo pra nada. Ajuda teu irmão, pois eu tô com Deus é muito, e o mundo sem Deus é nada. Ajuda teu irmão, pois eu tô com Deus é muito, e o mundo sem Deus é nada. Alô galera de Morada Nova, eu sou José Jeca, Iguatu, Escava Mar, Escava Quente. Língua no sucesso, Loirana, Protogás. Diga meu amigo onde é que a gente vai parar. Até parece que vai se acabar o mundo. A luta do sem terra querendo o seu chão. A prostituição de criança pela rua é a guerra pelo mundo. E eu a me pergunta: onde é que esse mundo vai parar? Diga meu amigo quando a gente vai desistir. E evitar de ter os erros do passado, de ter uma nação com um mundo sem fronteiras, falando a mesma língua, tendo a mesma bandeira. Onde é meu amigo que a gente vai se envergonhar? Onde é que esse mundo vai parar? Diga meu amigo onde fica o paraíso, que tudo é belo, lindo e maravilhoso, que o povo é feliz, tão rico alimentado, e o Zé vive bem, todo mundo bem formado, e lá não tem enchente seca para trabalhar. Onde é que esse mundo vai parar? Você não vai ficar aí parado? Nossa, meu amor, é a nossa voz, fazer um mundo novo esquecendo o passado. Eu não consigo dormir sossegado, se tem gente com fome, com frio, sem nada, e hoje com o mundo, com tudo pra nadar. Ajuda teu irmão, pois o povo com Deus é muito, e o mundo sem Deus é nada. Ajuda teu irmão, pois o povo com Deus é muito, e o mundo sem Deus é nada. Ajuda teu irmão, pois o povo com Deus é muito, e o mundo sem Deus é nada. Ajuda teu irmão, nem que seja com fome, pois o povo com Deus é muito, e o mundo sem Deus é nada. Eita forroça! Alô, Silvio da JK Veículos! Grande Silvio! JC Celulares da Maris! Ela, a gostosa! Para Fernanda e Vanel, Prevaldade! Obrigado! Alô, Silvio da Cossibel! Você com esse jeito teimoso, carinhoso, me faz enlouquecer. Já faz parte da minha vida, é meu sol que brilha, meu amanhecer. Na cama a gente se completa, não tem hora certa pra gente fazer amor. Me sinto seu doce menino, moleque malindo, ouso amor. Você com esse jeito teimoso, carinhoso, me faz enlouquecer. Já faz parte da minha vida, é meu sol que brilha, meu amanhecer. Cama, a gente se completa, não tem hora certa pra gente fazer amor. Me sinto teu doce menino, moleque marido, o seu amor. Alô, Carlos Nassa! O teu amor, porque gasolina é perigo total. Mantém na toca, paga esse. você que me dá essa tara. É toda de azul, linda, querido, total. Não tem nada pra ver se você é da total. Quando estou contigo até o mundo. Vem, fica mais um pouco bem lá dentro de mim. Você tá com festa e eu gosto assim. Pois é só você que me dá essa tara. É a bomba do forró. Segura o sucesso, é ao vivo. Opera tudo em palco aqui em cima, por favor. Vamos nós. Aí, essa festa. Você com esse jeito dengoso, carinhoso, me faz enlouquecer. Já faz parte da minha vida, é meu sol que brilha, meu amanhecer. Na cama a gente se completa, não tem hora certa pra gente fazer amor. Me sinto seu doce menino, moleque malino, com o seu amor. Vamos nós. O seu amor é fogo, é gasolina, perigo total. Não tem nada que apague esse senda fatal. Estou contigo até o mundo. Oi, Léo! Opa! Vem, fica mais um pouco queima dentro de mim. Você é tão prestado e eu gosto assim. Mas é só você que me dá essa, que me dá essa tara. É fogo, é gasolina, é perigo total. Não tem nada pra pagar esse senda fatal. Quando estou contigo até o mundo parar. Vem, fica mais um pouco queima dentro de mim. Se é tempestade eu gosto assim. Pois é só você que me dá essa. Dá-lhe, bonequinha. Alô pra galera de Teju Soga. E vem aí o primeiro Teju Bode. Dia 12, 13, 14 de abril, viu? É lá em Teju Soga. Organização Guto Mota. Arrocha, mercadoria. Simba! Vamos nós!